Estamos mais uma vez aqui. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zelaca. Eu sou o Joel Suki e eu já tomei um banho de manteiga. Não, não é bem que fazer uma dessa, mas essa parada é estranha. Tu acha, não? O cara tomar um banho de manteiga, mano. Isso aí, isso aí fora de contexto é perigoso, mano. Tu acha, isso é duvidoso, isso aí. É, vai ter a calma. Tem a calma. Já vi pessoas usarem. Ei, lá vem o Manel com o negócio de KY de novo, mano. Não se queixa, não, Manel. Peraí, mano. Eu sou o Bala. Mãe! Aí vem uma mulher lá de dentro. Daqui a pouco ela chega aí, ó. Falou, Manel! Aqui é o Telos e eu não ganhei meu carrinho de controle remoto. Esse aí foi um trauma foda, que você sabe que é a terceira vez que eu ouço esse bicho falar isso aí no programa, né? Essa daí eu sou Super Nintendo, né? Essa do carrinho de controle remoto é foda, mano. Qualquer episódio que tenha a menor menção à infância, esse cara fala dessa, mano. É, eu me lembro, outro cast também. Pois é. E eu sou o Neto Maru, e quanto mais avançadamente, mais necessidade por brincadeiras ela tem. E no episódio de hoje vamos falar sobre histórias de infância. História ali na época clássica ali de quando a gente era criança, né, cara? Manel aí, esse bicho era criança em 1960 e tantos, né? Manel, até hoje não se lembra mais. E meios. O quê? É o quê? Correio. E vamos para mais uma semana de meios do Azelacar. Vamos lá. E vamos para os nossos recados, né? O que é que a gente tem de recado para hoje? Hoje um dos recados mais importantes que eu acho que a gente tem que dar é reforçar que o Azila está nas redes sociais, né? Sim, cara. No Azileitor 3.0 a gente vai ampliar isso aí. Acessem o Azileitor através do Twitter, né, cara? O @Azileitor. E o Facebook, né, cara? Uma coisa também que talvez nem todo mundo saiba, você quer ajudar o Azileitor, né, a se popularizar e tal, basta você ir no site, a gente, em cada postagem de cada episódio, né, do AzilaCast, a gente já deixa os botões lá, né, tanto do Twitter, tanto com o do Facebook, que é só você clicar, pronto, já ajudou a gente, né? Exatamente, a gente facilitando ali o acesso do cara, né, do ouvinte. Pois é, vamos dizer, se nessa semana você tá sem grana e tal, não vai comprar nada pelos links da Saraiva, acessa o site e dá pelo menos uma clicada, cara, nos links do Facebook, do Twitter, que só nisso aí você já tá ajudando bastante a gente. Exatamente, cara. E o Moisés SX Filho envia um vídeo do Manel Luz Style. Será que é igual aquele Gangnam Style aí? Manel Styles é mais politicamente incorreto. Comenta lá no YouTube, né, cara? O Azileitor esteve aqui, né? E o Thiago Destritux também vê aqui um artigo que comprova matematicamente que existem universos paralelos, né? Olha aí, cara. Caraca, esses estudos aí são demais, né, cara? Os maias, eles faziam estudos matemáticos, né? E eles acertavam pra cacete, né? Tinha um professor meu, mano, que dizia que se algum dia a Terra chegasse a encontrar vida alienígena inteligente em outros planetas, a linguagem que a gente utilizar seria a da matemática. Porque a matemática, ela é universal e irrefutável, né? Olha aí, cara. O Lucas Cerqueira envia um curta brasileiro que fala sobre viagens no tempo, o Loop. Que a gente vai deixar o link aí também. Entre lá e digo, a Azileitor esteve aqui. Engraçado, né, cara? A galera envia uma porrada de link, né? A galera deu maior valor nesse, né, tema de viagens no tempo. É, cara, viagens no tempo tem muito material, tem muita coisa interessante, né? Eu achei que essa semana a gente foi o melhor centro de referência, né, pra isso aí. Pois é, né? Viagem no tempo é isso, tire suas conclusões, né? Se você gostar, acho que em todo o país tem faculdades boas, né, de física. Ficou um programa diferente, né, cara? O programa passado. Tão diferente que, inclusive, não teve nenhuma vazilada. Vazilada! Exatamente, cara. Inacreditável isso aí, cara. A gente falando de física sem vazilada, cara. Tu deu nenhuma. Olha isso, cara. Há mais um retrato que a educação pública tá começando a funcionar, né, no país. Pois é. E vários ouvintes enviam aqui animes que falam sobre dinheiro. O primeiro deles aqui que a galera indicou foi o One Out, que eu achei foda demais, cara. Eu comecei a assistir. É um anime de beisebol, na verdade, né, cara? Eu acho que não, ele não fala tanto sobre dinheiro, né? Ele fala mais sobre beisebol e tem a parada das apostas, né? Que eu achei interessante demais, cara. No anime é foda, o cara. O legal do One Out, eu já conhecia na época que eu tava pesquisando esses animes de esporte e tal. Agora eu também acho isso. Se me perguntassem, eu diria que One Out é um anime de beisebol, né? É. Não sei. Tem um link aí. Ah, é, tem um link aí do primeiro episódio, né? É, tirem suas próprias conclusões, né? Mas fica aí a dica do anime One Out, tem um link, né? Que a gente vai deixando. Exato, cara. É um anime curtinho, 25 episódios, muito bom. Vai lá. Agora outro anime aqui que também recomendaram, e esse eu achei interessante, é o Tobacco Mokushiroku Kaide, ou só Kaide, né? O anime fala de Tokaide, que é um vagabundo que tem como rotina roubar emblemas de carro e esvaziar seus pneus. Olha aí, cara. Que conta um pouco sobre máfia e alguns jogozinhos comédias. É, o Kaide também fala de grana e tal, é um anime legal, né? Pois é, né? A gente vai deixar o link do primeiro episódio também. Agora, o anime que eu senti que realmente fala sobre dinheiro é o tal do C, né, cara? Muita gente enviou isso aí, cara. O C, The Money of Soul and Possibility Control. Até o próprio anime já dá uma orientação, né, do que é que se trata. Olha, não, mas olha só a sinopse do cara. O governo japonês foi resgatado da beira do colapso financeiro pelo Fundo de Riqueza Soberana. Kimimaru, que é o personagem principal, né, deve ser, é um estudante de bolsa cujo único sonho é viver uma vida estável e comum. Um dia ele encontra um homem que oferece uma grande quantia de dinheiro se ele permitir que seu futuro seja uma garantia. Olha aí, cara. A partir de então, seu destino é radicalmente alterado e arrastado para um reino misterioso chamado Distrito Financeiro. Olha o mundo do cara, cara. O cara vai parar, né? Esse anime eu ainda não assisti, vai ser dos que a gente vai ver aqui no feriadão, mas só pela sinopse aí. E se você comparar a sinopse desse anime com a dos outros que mandaram pra gente, né? Esse aqui tá ganhando, né? E aí vai. Aí sim é um anime que realmente fala só de dinheiro. Né? Aí sim, né? E aí vai uma vazilada pro Manel. Né? Essa daí valeu. Primeiro e-mail é do nosso amigo Dinho, né? Daqui de Fortaleza. E aí, galera? Gostei muito do cast do Naruto. E quero tirar uma dúvida que vocês ficaram com relação ao Kakashi. Sim, na série ele é conhecido pelos outros como o ninja copiador, né? Diz os mais velhos que ele já copiou mais de 1000 jutsus. O próprio Jiraiya sugeriu ele como quinto Hokage. Caraca, bicho. Kakashi como quinto Hokage, velho. Aí eu acho que é uma vazilada pro Jin, porque eu tenho... quase certeza que quem sugere isso aí é o Shikamaru. É. Ser o Hokage tem que ter a aceitação da vila e dos membros mais velhos. Aquele grupinho lá, né, cara? Dos caras velhos. E dominar mais de 1000 jutsus. Essa regra também eu acho que não existe, não, viu? Eu acho também que é meio... sei não, né, cara? Os ouvintes vão dizer aí. De resto, só isso. Essa regra é meio pesada, meu. O cara dominar mais de 1000 jutsus, né? Pois é, né? Com certeza a primeira fase do Naruto, as melhores lutas foram do Rock Lee versus Gaara e a do terceiro Hokage contra os dois primeiros. E Orochimaru, a gente não falou dessa luta, né, cara? Porque a gente não queria dar spoiler, porque a luta é foda demais, né? Uma das mais fodas ali do Naruto. Assistam Naruto, né, cara? Que vale a pena. Tem muita gente que até mandou dizendo justamente isso, que acompanhou o Naruto na primeira temporada, aí depois deu uma caídazinha, né? Porque não gostou tanto e tal, mas Naruto é foda, cara. O Jin aqui comenta outra luta foda também, Rock Lee versus Kimimaru. Essa daí é foda, mas é de outra saga, né, cara? Quem tá ouvindo deve ter percebido que o Jin puxa um pouco de sardinha pro Rock Lee, né? Porque o Jin diz assim, né? Gostei de todas as lutas do Rock Lee e também gostei de Rock Lee contra Gaara e Rock Lee contra Kimimaru. Ou seja, ele disse que gostou de todas as lutas do Rock Lee e depois discriminou cada uma delas. O próximo e-mail é do Lucas Melo, 20 anos, estudante de ciências da computação aqui em Fortaleza, no Ceará. E aí, galera azulada, sou mais um dos ouvintes antigos que só mandam e-mail pela primeira vez. Olha aí, cara. Ouvi o programa há várias gerações e só agora manda e-mail. Manda e-mail e escreva nos comentários, né, cara? A gente saber que você existe, né? Ele, como muita gente, conheceu o site através do Easy Nobre e, em primeiro lugar, completarei a vasilada do Luiz no cast passado. Luiz? Quem é Luiz? Luiz. Beleza. Em boa parte, só pra fuder com o Manel. Ah, eu acho tudo que bem. Ele tá dizendo que o Luiz é o ouvinte que viu uma vasilada pro Manel ali. O anime C, tal, foi exibido ano passado no Japão e ele se trata completamente sobre dinheiro. Aí. Como a gente até já assumiu, né? Aqui. Pois é. A gente falou lá em cima lá desse anime, né, cara? Do C. É. A gente vai dar uma assistida no anime e vai tirar as conclusões, né, cara? E agora falando do maior desafio da internet ultimamente, né? O desafio do Jota e os cães lendários. Daí tá se estendendo ali por vários AsilaCast, né, cara? Que é um desafio interessante, uma das, pelo menos das últimas campanhas aí que foram geradas, dessa eu tô achando foda. Bom, primeiramente foi falado da parte dos nomes dos pássaros lendários e os significados dos números 1, 2 e 3 em espanhol. E por causa disso foi questionado o nome dos cães lendários. Porém, a jogada da Nintendo com os números continua até o trio dos games Rubi e Safira. Olha aí. Só que implicitamente, por exemplo, no Gold, o Raikou possui na sua face um bigode com 4 pontos. Olha só. Aguentei. Possui também um bigode com 5 pontos e o Suicune possui 6 pontos no hexágono na sua cabeça. Já não é no bigode, né, cara? Se a teoria fosse toda girar em torno de bigodes, pra mim já era válido. Porque na geração seguinte, o trio de Regis também possui números, mas todos têm o mesmo número. Cada Regis possui 7 pontos em seu rosto. Estou me enviando uma imagem que ilustra tudo, né? E pra ajudar o pessoal a tirar suas próprias conclusões, e o desafio do Jota tá se aproximando ao fim, né? Você... As explicações estão ficando mais condizentes. Bom, mas tem um link aí pra você clicar e tal. Bem melhor do que o Himalaia e que num futuro muito próximo a gente conseguirá derrotar ele. E o próximo e-mail é do Tsu, estudante de psicologia, morador de Vila Velha, Espírito Santo. Descobri o seu cast procurando saber tudo sobre os Vingadores. Filme que pra mim foi o mais fodarástico do mundo. Ouvi o cast deles e paguei de doido por onde andava, gerando até perguntas idiotas, como... Do que você tá tanto rindo aí? E eu respondia... Tô ouvindo um podcast de um monte de doido aqui, velho. Ai, daí... E até então, tudo bem. Só que esses 7 idiotas foram pesquisar o que é um podcast e me perguntaram. Aí passei o Azila pra eles. Olha só, cara... Indiquem um Azila, né? Bem. Esse foi o momento da vitória. Hoje eles são asilados e felizes assim como eu. E esses 7 foram passando em diante. Hoje, pelo que sei, tenho pelo menos 23 conhecidos que já ouvem. Olha só, cara. Que ouvem se der certo, a partir da próxima semana, vão clicar no botão do Facebook e do Twitter, né? Na postagem. Exatamente, cara. Curta lá no facebook.com/azileitor também. Já ouvi vários casts, mas vocês se diferenciam. Parabéns. Sobre o cast atual, mal ouvi, porque eu odeio Naruto. E os únicos animes que realmente fizeram a diferença na minha vida foi Pokémon, Digimon, Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco. Sobre o cast de Rock'n'Roll, vocês esqueceram de uma das maiores bandas de 2000, que revolucionaram muitas coisas, o Linkin Park. Olha aí, cara, Linkin Park. Eu acho que se a gente não falou de Linkin Park, foi porque saiu na edição, né? Porque o Linkin Park, eu, inclusive, marcou a minha geração de rock, mano. Na época que o Linkin Park estourou, foi na época do colégio que todo mundo queria ter uma banda e tal, os caras achavam roqueiro e tudo mais. Essa época aí foi engraçado também, cara. Futuramente a gente vai fazer um cast da nossa banda, né, cara? Também temos que fazer. Sobre o cast do Sr. Pinóquio, eu também conheço um. Olha aí, ó. O Abraão. O engraçado. Abraão é um nome foda, viu, mano? Um mentiroso compulsivo, mano. Puta merda. Verdade. Abraão, mano. Abraão é Abraão. Abraão. Também conhecido como meu pai. Que é isso? O meu pai. Aí sim, viu? Ele já me passou as malacadas de todas as formas que vocês imaginarem. Mas a pior delas foi que quando eu estava esperando mais de 3 meses pelo Dia das Crianças, olha aí, cara, a gente tá no Dia das Crianças já, na expectativa que irei ganhar um Play 1. Aí vem, né, cara? Eu já tô até imaginando, já tô até imaginando. Chegou o tal dia, não é que o filho da puta viajou e me deixou com a minha babá, mano. Olha aí. E ainda por cima colocou um saco de meias e cuecas do Robin na minha cama. Puta merda. Aí foi foda, viu, mano? E o Abraão, além de ser um mentiroso, fudeu com tudo, né, mano? Pois é, né, velho? Mas mesmo assim eu gosto dele. Ele é gente fina. Gostaria de pedir um cast sobre tudo o que vocês conseguirem sobre a Marvel. Pois sou o Marvete. Olha aí, cara. Um abraço, galera, e falou. Pois é, a gente vai fazer um cast da Marvel também, né, cara? Que merece. É, daqui a pouco tá chegando aqui no Brasil a saga Vingadores vs X-Men, né? Que eu acho que é uma das sagas mais relevantes pro universo da Marvel. A gente pode fazer, ou então a gente podia fazer também um sobre as grandes sagas do universo da Marvel, né? É, cara. O próximo e-mail é do Ricardo Nunes, 35 anos, encarregado de setor São Paulo capital. Olá, amigos asilados do podcast mais p*** da galáxia de todos os tempos. Já faz algum tempo que vocês se tornaram meu podcast preferido. Ultimamente acompanhando vocês e o MRG, né? Olha aí, cara. Pois bem, o nosso amigo aqui já ouviu quase todos os programas, inclusive alguns desses programas ele ouviu mais de uma vez, como a Batalha no Apocalipse Zumbi e as histórias na Casa do Manel. Bom, não preciso dizer que vocês são demais, afinal, todo e-mail vocês ouvem isso, né? É, né? Nem todos, porque ultimamente estão fazendo cobranças por e-mail, né, também. Mas quando vi o tema do último cast, vocês falando sobre Naruto, que por sinal é o anime, meu anime preferido, né? Vi que era hora de mandar meu primeiro e-mail, né? Olha aí, cara. Fica uma dica boa da gente variar tema, né? Porque se a gente tem um público de 30 mil espectadores, uma hora ou outra a gente acerta o tema desses 29 mil que não mandam e-mail, né? É, cara. Vocês sempre arrebentam. Muito boa a parte em que vocês falam sobre as formas que são feitas os mangás. Queria indicar um ótimo mangá que fala justamente desse tema, que é o Bakuman. Olha aí, tu já até tinha comentado comigo já sobre esse mangá, né, cara? O Bakuman ali. O Bakuman é muito foda. Eu indico o Bakuman, cara. Pra, se você gosta de qualquer anime ou qualquer mangá, você tem que ler o Bakuman, porque ele mostra muita coisa como o mangá em si é feito, ele abre seus olhos, é totalmente revolucionário e, por não menos, ele é da mesma dupla que criou Death Note, né? Só aí fica com a indicação foda. Olha aí. Bom, já falei demais, parabéns pelo ótimo cast, continuem assim, vocês são foda, grande abraço e até a próxima. Olha aí. Próximo e-mail é do Alan David, sem idade, sem cidade, sem profissão, sem nada, né? É o meu primeiro e-mail que eu mando. Eu sou um asilado aqui em Natal, olha aí a cidade do cara, Natal, né, cara? Onde moro... É, começa a aparecer, mas tu vai ver que lá no, pelo meio aparece Satanás. Como eu ia dizendo, um dia eu tava aqui na rua brincando de esconde-esconde e eu entrei na locadora do Zé do Cofre. Olha só, isso é outra história. Aí quando ele entrou na locadora do Zé, ele gritou: ah, seu filho da puta, vaza da minha locadora! É, mas isso aí é o chamado marketing viral. E aí o Zé do Cofre tacou uma bola de tênis na minha testa. E aí eu gritei: joga na mãe, corno do satã. O cara ficou irado, veio correndo atrás de mim. Nisso tinha uns moleques jogando bola e tacaram a bola na cara dele. E eu gritei: toma aí, filha da puta. Zé do Cofre, isso aí devia ser... Putaria demais, né? Nisso, fiquei banido da locadora do Zé do Cofre por uns meses, olha aí. Quem não foi banido, né, cara, de uma locadora? É, mas tá, a gente também tem que contar histórias de banimentos de locais públicos, né, também. Manel já foi vários, né, cara, também. É doido, mano. Vendo bem, tem muita história, viu, mano, de locais que proibiram a nossa entrada. Começa aí, Manel, contando a história da tua infância aí. Manel, quando era novo, esse bicho, ele entrava naqueles... Como é, mano, o nome daqueles... Coisa que é tipo um ônibus que anda em trilhos, bondinho, é? Trem! Um trem? É tipo um trem, só que ele é menor, mas ele anda pela cidade. É o bonde. É um bonde, né, velho? Que bonde, mano. Bonde não, mano. Trem da alegria, mano. Trem da alegria com a Mônica e companhia. É, mas se tu me imaginar, aquele trem da alegria ali era bizarro demais, né, mano? Eu já andei, era um trem. Ele lá aí dizendo: meu filho, já acabou, eu quero mais! Ei, bala, mas tu arredou, mano, o trem da alegria ali. Macho já, doido, na verdade tem que ser dito. O cara que tava de roupa de cebolinha tava com a catiga do demônio, pô. Pô, furar enxofre, é o cara. Era sempre esses personagens clássicos, né, mano? Mickey, a Minnie, o Pato Donald. É, pra chamar as crianças. Pra... Isso aí é aquele velho ditado: deixa lá enquanto eu me divirto. Agora, na imaginação da gente, mano, era uma parada zona massa, tá do lado ali dos personagens, velho. Mas... Não tinha nada de massa, não. Era massa, era assim, era legal. Eu ficava de mimimi com eles, não. Ah, Manel ali. Ficar lá, cara, no tranquinho, dançando, fazendo a dancinha e... É, esse negócio de dancinha. É. Manel, ele tinha 30 anos quando andou a primeira vez o trem da alegria ali. Cara, doido pra pegar ali a Magali, né, ali. Cara... É isso. Eu tava uma parada foda, mano. Depois que eu terminei o ensino médio, depois de uns 2 anos, eu encontrei um colega meu de colégio, né? Ei, mas aí, mano, o que é que tu tá fazendo e tal? O cara disse que tava trabalhando no trem da alegria. Que mano. Isso? Que é, mano, eu conheci uma parada que foda, né? Trabalhando no trem da alegria, viu, mano? Cara, conhece é uma pessoa que trabalha no trem da alegria, mano. É o bicho aí com a. Isso é porque o cara é criança e não percebe, mano. Mas ué, e como é que ela é foda? Não, mano. O foda é que o cara tem que trabalhar de meia calça, ó. Isso aí é foda. O pior que é verdade, doido. Pois é, mano. Calça, ó, aquela roupinha, aquela pelinha branca que o bolso é molinha. Não percebeu um negócio do escroto, ó, véio, porque pra gente era divertido, mano, mas pros caras que estavam lá trabalhando, véio, devia ser uma parada zona foda, velho. É, eles pensavam assim: rapaz, esse filho de uma égua aqui, gritando igual um demônio. Senta, filho de uma égua. É, teve uma vez, mano, que eu tava nesse trem da alegria, véio, aí tinha um... acho que era o Cebolinha, mano. Eu olhando direito, olhando, prestando bem atenção assim no capacete do cara, né? Um capacete, máscara, sei lá. Aí eu olhando assim, mano, aí dentro da boca do cara, né? Onde ficam os olhos, né? Dele. Isso. Dá pro cara enxergar. Aí eu olhando, eu vi os dois olhosão do cara se mexendo. Eu, puta que pariu! É o Alien, né? O Vala, meu Deus! Lascou! É o capeta, né? Tem olho na boca, né? Vixe! Lembro desse dia eu fiquei assustado, mano. Tá doido, velho. Pra você ver como o Joel é doente, né, cara? Doido, ele não entendeu, cara. Pra você ver, né? Ó, o bichinho, ele superou esse trauma. Aí dentro. O trem da alegria ali era uma parada zona clássica, né? E do tempo de criança. Eu me lembro de ter visto esse bicho uma vez só, mano. Nos tempos atuais, agora. Os dias de... Não, funcionando, eu vi só uma vez perdida mesmo. Agora só andando assim no bairro, eu vi umas duas, três. Acho que só passando assim na minha frente, eu vi umas duas, três. Eu não sei nem mais se tem os caras fantasiados, mano. Ainda. Agora eu vi um que era o Homem-Aranha, o Super-Homem. Aí, aí. Virou até um viral da internet, né? Esses bichos fazendo tipo uma dança, né? Tem uns eletrofunk lá muito doido. Eletrofunk, ó. Mas hoje em dia, mano, o negócio tá muito foda. Porque hoje em dia, com dois anos, já tão com putaria de internet, com negócio de. Aí tá, não. Os meninos não tem, né? Não acha graça nenhuma ali no negócio, no pãozinho da hora do poder ali e tal. Putaria, meu Deus, dizendo que é foda hoje em dia. Os caras. Deu tempo para mais fácil, né, mano? Galera, não sabe nem o que é esconde-esconde hoje em dia, mano. Não sabe nada. É imagina em trem da alegria, ó. Alegria. Sabe mesmo o que é. A gente pergunta aí, mano, já brincou de pega-pega, ó, o coroa! E aí, tio? Putaria, isso aí. O cara puxa o iPhone e manda tu se lascar, né? É. E é uma coisa bizarra, mano. O cara no colégio, mano, o cara com iPad, mano, uma criança. É. Aí dentro, mano. Eu não sou a favor desses foguetes, não. Dá um menino um iPad no bolso. Acho que na minha época ali de colégio, mano, eu ia com a mochila zona com uns 10 kg ali de livro, mano. O cara vai dar um iPad, ó. Tá aí uma coisa que eu achava. Tá aí uma coisa que eu achava comédia, ó, mano. Na minha época de colégio ali, de pivete, mano. Eu assistia esses filmes, né? De Rock Balboa e tal, esses bichos comédia tudinho, mano. Aí quando eu botava a mochila zona pesada, me sentia que eu tava treinando, ó. O Manel é contra a lei da física, né? Tava indo pro colégio todo empolgado, porque tava treinando ali e tal, botando força. Me dava maior valor essas coisas, ó. E a mãe de um aluno vem da distância e meu filho quer aquilo. Não, é um graveto com a mochila, mãe. Eu achava putaria que nessa época a galera dizia que o cara botar muito livro nas costas, peso, né? Eu tava espinhela caída, né, no cara. Espinhela caída, bicho. Eu nunca nem ouvi falar disso. Não ouvi não, mano. Isso aí. Esse termo caída, aí, né, espinhela tipo, caída, não. Negócio de maconha, não, mano. Sei lá, mano. Que... É mais de curso bom hoje, mano, de maconha. Não lembra não, né, dessa parada aí, meu, de espinha caída. Eu sei que o Manel é um retrato que você levar muito peso na mochila faz um mal doideira aí pra coluna. É isso aí. Mal doido, cara, tá falando do sul falando mal lavado, olha. Olha como é que tu se senta, mano. O bicho se ajeitando na cadeira, tô perdido. É, tava parecendo uma garça. Uma garça. Mas isso aí eu acho a escrotização muito grande, mano. O cara com porrada de livro, mano. O cara vem hoje em dia, puxa um iPad, mano, com PDF e tudo lá dos livros, mano. Ai, pá. Pelo menos ele já pode dar um queixo, né? Meu filho, olha aí no iPad aí, a página tal. Não, tá descarregado. Não, não posso olhar, não. Taria. Macho, tem um foguete que aconteceu com o Dara Pequeno, macho, eu era o campo do Dara Pequeno. Eu falei, rapaz, tem um centro da cidade, eu era pequeno, eu botei na minha cabeça, eu quero um carro de carrinho de corpo de bombeiro. Mas eu quero carrinho de corpo de bombeiro, eu quero. Aí ela, eu vou lá comprar. Foi comprar o carrinho de corpo de bombeiro e pronto. Só que aí ela trouxe, foi o maior presente do mundo na minha vida, na época, minha nossa senhora, que carrinho massa, meu Deus, passando nas paredes, passando no chão. Aí beleza, aí eu pensei, opa, se é carrinho de corpo de bombeiro, é pra apagar o fogo, né? É. Com certeza, é isso. E ele esguicha a água, já é um começo. Aí, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra eu tacar fogo aqui. Aí eu olhei pro gato da minha avó. Eu olhei pra estante. Aí eu fui na cozinha, na cozinha não dá certo não, mas peraí. Aí eu peguei um fósforo, aí fui lá pra sala. Não tinha ninguém, tava todo mundo na novela. O rei do gado, né? Rei do gado, velho. A coisa mais óbvia seria o gás butano, né? Pro cara botar o grau, o fogo, né? É o mais aconselhável, né? Aí eu fui lá pra sala, beleza. Acendi o fósforo, aí tinha uma cortina bem grande, uma parada grande que cobria toda a janela de madeira da sala da casa da minha avó. Aí eu, beleza, era um pavãozão bonito. Aí ela tinha me dito na época que ela tinha recebido de herança do avô dela. Aí eu fui começar a brincar ali, peguei uns papel A4, uns papelzinhos de criança ali do colégio, fui tacando fogo e tudo beleza. Aí eu fui, taquei fogo, aí a labareda subiu. Maluco! Subiu pela cortina, eu tacando a mão, tacando a chinela. Mas meu pai eterno, eu não tava pensando, era no fogo não, era na peia que eu ia levar. E apagando, maluco, Deus, pronto. Aí eu saí correndo, fui voado. Aí eu, mãe, o carrinho do corpo de bombeiro não tá apagando fogo, não. Aí ela, que fogo? Tá sentindo esse cheiro? Ela, que cheiro é esse? Tá pegando fogo, pavão, mãe. Pavão? A cortina tinha um pavão gigante nela. Aí a minha mãe, William, ligeiro, apaga esse fogo. Aí ele escutou, eu me lembro ele dizendo, com quem, rapaz? Aí eu, não. Ai, meu Deus do céu. Então, uma pergunta importante, pô. Por que é que você apaga fogo, né? Realmente, carro de bombeiro, pô. O cara ficou nervoso na hora e não raciocinou direito, mano. Veio meu avô e meu pai. Meu avô pensou logo em tirar a cortina da parede pra não se espalhar o fogo, né? Cortina na zona grande, cara pra caralho. Aí tirou e ficou batendo o pé lá em cima do bicho lá, beleza. Aí, cortina lendária, né, mano? Lendária cortina de veludo. Dos antepassados da tua família, aí ficou confuso. Eu mandei pra vala. Aí chegou meu avô, ô Alisson! Oh, meu Deus, maluco, doido. O velho veio me bater. Foi lá pra sala. Aí cadê, né? Eu fui me embora. Cadê? Fui pra sala, fui pra cozinha, fui pra todo canto. Eu acabei o gato, fui me embora. Parece uma barata. Cadê esse menino? Ele viu a porta aberta, portão pro meio da rua. Isso era de manhã. Aí beleza, passou a tarde, passou a noite. Cadê? Quando eu voltei pra casa, eu tava no meio da rua, não, na praça. Fiquei com medo, né? Era grande, 1,95m. Aí o maluco, eu acho que eu vou voltar pra casa. Acho que o pessoal tá preocupado, né? Eu era pivete, né? Voltei pra casa, era só dobrar as esquinas. Ninguém me procurou na esquina. Cheguei em casa, tinha uma viatura da polícia. O meu irmão, doido. que é isso, maluco? Aí, vem cá, filho da égua! Aí eu, falha, meu Deus! Aí pronto, cheguei pra casa, meu pai disse... Pô, seu Super Nintendo já era. Aí, ô pai, diga isso não. E olha lá que eu vou lhe meter uma surra quando você chegar em casa. Dia seguinte, no colégio, não consegui nem me sentar. Mas foi uma surra grande que eu não me esqueço até hoje. Eu acho que a minha bunda é achatada por causa disso. Negócio de fogo, mano. É uma putaria que criança gosta de brincar com fogo, né, meu TV? É. Qualquer parada que envolva fogo, mano, criança tá lá e vamos brincar aqui com fogo e tal. porque é aquele negócio, né, mano? Fogo é luz, luz chama atenção, né? Entendi não, a tua lógica aí. Mano, bota um fogo na frente da criança que ele fica olhando assim, aquele negócio, aquele fonte de luz, né? Aí bota uma lâmpada. Doido, mano, é nem mariposa, mano. Ah, sério, mano, bota aí no teu filho aí pra tu ver, bota uma lanterna e uma vela depois, aí ele chama atenção do mesmo jeito. Eu acho que na verdade, mano, o cara, quando o cara é criança, o cara descobre a magia do cara fazer fogo, né? Isso daí é foda ali. É isso aí que é foda, mano. Me lembro que meu primo, esse bicho pegava ali aqueles bonequinhos de guerra dele, aqueles verdinhos, queimava os bichos tudinho. Isso aí demonstra distúrbio psicológico, mano, não? É. Isso aí demonstra safadeza. Aí ele pegava, esses aqui são os aliados, esses aqui são os inimigos, aí pô, tacava fogo, aí ficava lá comemorando. Meu Deus do céu, mano. Comemorando. Quem vai ganhar, né? Eu fiz isso aí com os bonecos de comando em ação com meu primo. Acho que ele tem raiva de mim até hoje. Mas tá certo, mano. Os comandos ali era foda demais, mano. Era um quarto do salário mínimo na época. Comandos foi uma época massa, né? Que o cara marcou gerações, né? Os comandos. É, mano, eu perdi 3 bonecos do comando de ação de uma lapada só, mano, lá no 7 de setembro, mano. Ave Maria. Até hoje ele deve estar enterrado lá nos cafundó do brejo, lá no 7 de setembro. Eu acho que eu contei no cast passado, talvez. Na época tu tinha de mania de enterrar as coisas, né? Naquela época que tu pensava que era cachorro. Não, é porque eu queria guardar os pobres pra não perder, ó, pare. Aí eu guardei debaixo do chão. Enterrei lá e marquei, né, o chão assim, com um negócio, com um outro montezinho de areia, né? Eu fiz um mondrongozinho pra me detectar. Mas aí passou 500 meninos correndo pro lado pro outro, aí desfez o mondrongo. Aí quando eu voltei, cadê? Eu sabia onde é que tava. Mondrongo? Um buraco, macho. Não, mas eu fiz o buraco, cavei e botei. Aí eu fiz um monte, entendeu? Eu cobri de areia e depois fiz uma montanhazinha em cima de onde coisou, entendeu? Eu botei mais areia e fiz uma montanha. Sendo que aí passou os meninos e destruíram a minha montanhazinha de areia. Aí eu perdi as bonequinhas. Aí foi por isso que tu raspou o teu bigode na época. Ixi, peraí. Fizeram uma compra no meu cartão, ó. Aí uma clonagem ao vivo. Chegou aqui no meu celular, ó. Gente, quem foi que comprou? Foi da onde, mano? Chegou 3,75, ó. Ladrão vagabundo. Compra 3. Foi bem pelo irmão. Ô, Joel, lá no posto, ó. Vigi. Posto desse. É desembargador, ó. É lá do posto. Ih, clonaram, ó. É, cuidado que posto é danado pra negada clonar mesmo, mas fudeu nessa daí, tu. Eu disse pra ti, ei, mas se essa máquina aqui que tiver um clonagem de cartão muito doido, mano, o que é que tu vai fazer, mano? Chorar, né, agora... E o que foi que ele comprou no dia lá? Só um posto de gasolina? É 3,75 o débito. É um maço de cigarro, né? É, mano, tomar no c***, mano. Presente do dia da criança, mané. Negada rindo da desgraça do nego, ó, parei. Seus porra. A velha pimenta. Quero ver. mas tu tem que estar preocupado é mais tarde, mano. Pelo visto, aí o cara só comprou o cigarro pra poder fazer o estrago maior, mano. Fazer o teste. É mesmo, você tá com cara de teste, né? O cara chega lá no... Ah, mano. Aquele postozinho de utilidades, né? O cara, me dá um cigarro aí e tal. Aí, vixe, passou. É, tá aí, velho. Até o final do programa, as mensagens chegando dentro do celular do Manoel. Bebe azul. Começa com 3, aí vai pra 15, né? E depois tem 300. Eu aposto que o próximo vai ser de entre 100 e 200 reais. É um amigo, né? Conselho de amigo. Eu aposto que o próximo vai ser de 50 a 80. E tu, Bala, aposto que vai ser... Ah, se lascar, vocês tudinho, mano. Vai ser porra nenhuma, não, mano. Valeu, vou ligar pro Itaú aqui, falou. Vai, tu. Liga depois, meu. Peraí. É, liga depois. É, teu carro tá com a idiota, mano. Peraí, mano, deixa eu terminar a gravação. Ah, porra, eu tô estudando. Peraí. Só aí, piocazinha prata no. No... depois vai ficar melado, não vai comprar mais nada, não, mano. Peraí, vai. Tá, vai ficar melado, vai comprar mais nada. Puta. O cartão vai anular tudo, mano. Deixa o cara comprar, que aí depois era, mano. Depois era o bolso do Manel, né? Chazarado, né, bom? Agora uma coisa interessante, mas esse negócio do cara, quando é pivete, lembrar, levar os brinquedos pro colégio. Eu também, mano, me lembro que eu já perdi um boneco do Jaspion, mano, levando essa putaria de levar brinquedo pro colégio, mano. Aí é foda, viu, isso aí. Ué, tô doido, mas... E tu sabe que, na verdade... Mas só não perder do... comandização do que da porra do Jaspion, mano. É porra, mano, bota ele no Mercado Livre, quanto é um comandos e quanto é um Jaspion. Sim, Jaspion, hoje em dia pode ser mais caro, mas naquela época não era nem a pau, menino, pra aí que não era mesmo. Mano, mas tava começando já. A Jaspion era mais caro. Jaspion, eu tinha feito lixo aqui em casa, menino. Oh, ah, doido. Cara, prava no cara. Tu teve um Jaspion? Eu saía chutando ele, né, da minha frente. Meus ovos, mano. Tu teve um o cara disse... Eu saio chutando a minha frente, a outro meus ovos, mas todos os ovos dele, ó, sai dele. Mas o Jaspion ali era foda, velho, e o bonecão. Era, era, mas tinha um botãozinho que o cara apertava, ele brilhava lá, umas paradas, mano, cheirado demais. Agora tu sabe que a gente disse perder assim, né, porque com certeza alguém roubou, né, essas porra. E tirou da mochila do cara, né? Ah, porque o meu me lembro, eu deixei tipo num parquinho lá que tinha uma coisa assim... balanço, sei lá o que era. Aí quando eu voltei, o canto mais limpo, ó. O cara, vixe, o menino deve ter chegado. Vixe, um boneco do Jaspion, mano. É, mano, filha da puta, mano. Pior mesmo é o cara levar o boneco dos cavaleiros, né, meu colega? Ave, não fale não, que eu já passei por isso. Aí lá, madrugada, eu tinha o Shura e o Peixes. É. A galera, vai, Alisson. Eu quero ver teus cavaleiros. Vou trazer amanhã então, filhão. Agora pronto. Levei o bicho. Eu caía numa dessa, mano. Mas eu levei os bichos, mas só que o problema é que tá. Não, não aconteceu nada com os bonecos. Foi com as armaduras. Eu levei as bichas montadas nele, macho. Aí a galera no recreio puxando o boneco pro lado pro outro. O macho vai cair as peças. Aí caiu, uma... a galera começou a morder as peças da armadura, né? Foi, mas aí as bichas eram caras pra cacete na época, né? Os caras usando o chifre do Shura pra limpar o ouvido, né? Os dentes. Aí o maluco, esses bichos estão derrubando as armaduras aí, pronto. Acabou. Acabou, todo mundo entrou e eu com os dois bichos na mão catando as peças. Aí a professora lá, bora, vai começar a aula. Peraí que eu tô procurando as partes do meu boneco. Aí eu procurando, cadê? Faltou os dois elmos dos dois, de um de cada. Ixi, o capacete perdeu os dois. Pare. Foi, macho. E o peitoral do peixe e a perna do Capricórnio sumiram. Cheguei em casa, olhei pra eles, deu vontade de chorar. Eu disse, não, meu cosmo é maior. Tu sabe que é putaria, mano, porque esses bonecos aí dos cavaleiros, o bicho saía as armaduras voadas, né? Quando o cara... ficava botando, tirando a armadura. Me lembro que eu montava e deixava o bicho em pé e o menor vento, aí caiu uma porra, caiu outra. Aí quando levava. Quando o cara levava esse bicho pro colégio, que os meninos começavam a pegar o boneco, aí ficava tudo. Aí desmontava o boneco ali em três passadas de mão. O Joel e o Neto, eu sempre. Eu, na minha opinião, eu acho que não tiveram um daqueles originais mesmo. Se fuder, mas eu já contei, foi a saga do meu não, mano, meu Poseidon. Não, sabe por que eu achei que não tinha, tu não tinha, ou o Neto, ou o Joel? Porque se vocês tivessem comprado um negócio desse, do jeito que vocês são, até hoje vocês teriam um bicho inteiro, zerado. É doido, mano, mas naquela época... Não faz nada. Mas não tem nada a ver isso aí não, mano. Todo mundo era pivete, criança, não tem nada a ver isso aí não. Os caras, quando era pequeno, jogavam os bichos pelas paredes. Aí falava assim, eu quero ver teu cosmo, jogava na boca do cachorro. Na boca do cachorro. É uma onda realmente dos originais da Bandai e tal, né? Da Bandai, que é os originais doideira mesmo. Isso. Eu não tive nenhum, não. Eu sou pobre e não tive nenhum, não. Tive dois. Só o Shuri e o Kiki. Eu tive na época só o Poseidon, porque eu me lembro nitidamente, mas esse bicho aí custava um salário mínimo, né? Era? Eu tenho certeza disso aí, mas o APRA, né, meu irmão? Rapaz, esse bicho custa um salário mínimo bem justinho, é só a conta. É justinho. É justinho pra ele, né? É, mas tô dizendo, mano. Os bichos eram caros mesmo. Ah, mas vale a pena, bicho. O bicho era irado demais. Ah, mas não, mano. Mano, eu tava dizendo aí, não sei o que, vocês tinham até hoje, tinha era porra, mano, tu é doido. Na época ali... eu acho que vocês são muito fuleirais, negócio de coisa, de zelo com as coisas, aí eu acho que vocês teriam até hoje. Ô, doido, mano, na época ali o cara brincava com essas porra, mas os bichos se perdiam no instante, mano, as armaduras. É. Na época o cara brincava, né? Então tu teve cara... qual? Ai, caralho! Tu teve qual, Joel? Eu tive o aquário. Eu tive o Fênix de borracha. Porra, mano. Tinha um chumba. Aquele... Eu tive um... Fênix de borracha. Fênix de borracha, eita, porra. É, mano. Eu tive um Fênix azulzinho de borracha, eu lembro. Que eu... Só tu tá ouvindo a mesma coisa que eu, velho. Esse bicho tá confessando que tem um pênis de borracha, mano. Pênis animal, mas deixa. O mano. Vai se mano. Era por isso que ele disse que a infância dele foi muito alegre. Ai, Deus, mano. O negócio era sério, né, mano? Mano, aí teve aqueles. Mano, aí teve aqueles que vendiam o Voldeci. É, aquele lá mesmo. Trocava ali os bonecos, tinha as armaduras de plástico ali. Mas agora eu tenho certeza, mano. Teve uma época que eu fui comprar umas revistas herói do Manel, mano. Não, na verdade, o bicho nem saía a armadura dele. Deixa eu contar a minha história, mano. Tá querendo encobrir o teu jogo aí. Aí o Manel tinha uma caixa só com corra velha da infância dele, que é onde ele guardava as revistas herói dele. Aí, mano, esse bicho tinha um chum. Aí eu, ei, Manel, o diabo é esse chum aqui? Não, mano, não posso vender não, porque é o meu cavaleiro favorito e tal. É o desde criança. Ai, Deus. É sério, mano, tu sabe. Ah, eu tinha um chum e tinha um coisa. Ah, vai, toa! Aí a verdade apareceu. Não, mas eu ia dizer que eu tive o chum era meu pai também e o Fênix era outro meu pai. Eram dois bonequinhos meu pai, mas nenhum era da Bandai, nenhum era original. O Fênix nem saía armadura, saía. Nem. Aí já o chum saía. Mas era legal, dava pra brincar com ele. Que o Ikki tinha umas asinhas dele assim e tal, aí dava pra pensar que ele era tipo super-homem, ficava voando. Assim. Super-homem? Super-homem. Agora falando em um cavaleiro de plástico, eu ia comprar o meu terceiro original no centro, né? Mas vamos comprar os cavaleiros, meu terceiro boneco vai fazer, vai ser amigo dos outros. Vai ser amigo dos outros, ó. Vamos comprar ela, pronto. Cheguei lá na loja. A história é comédia demais, irmão, o cara. Não, o cara tem que comprar o inimigo, né, e tal. Aí eu fui na loja e não tinha mais. Aí pronto, aí eu desabei, tudo, fiquei puto. Porra, que pariu, como é que não tem? Aí eu fui voltando, aí minha mãe, olha, tem uns cavaleiros aqui. Aí eu olhei naquelas banquinhas, né, dos camelôs. Rapaz, não é que é um cavaleiro mesmo? Aí criança, né? Eu já era pequeno, não tinha muita noção. Aí esse daqui, a armadura sai, ele sai! Pode comprar, é garantido. E eu me lembro que a minha mãe comprou na época por um quarto do valor do original. Aí eu pensei, vixe, é o Rick de... Era o Rick, com a armadura branca. Era tão vagabundo que pintaram de branco. Aí eu cheguei em casa, abri, porque na época, não, você não pode abrir aqui fora de casa não, porque é parte da educação. É, frescura. Aí cheguei em casa, abri a caixa de plástico, maluco, eu vou pegar no Ikki, doido, o Ikki é muito foda. Aí cadê que a armadura sair? Porra, vagabundo! Eu quero a minha armadura! Aí eu, mãe, o bicho tá sem armadura. Tá sem o quê, menino? Ah, fazer um almoço. Fazer um almoço, né? Fiquei desconsolado. Como é que é? Ela tinha uma preocupação tão grande. Isso aí é a cara de mãe mesmo, né? O cara é criança, o mundo dele tá se acabando. Vamos fazer um almoço. Que eu tenho lembrança ali, mano. É doido. Dos bonecos mais doideira que eu já tive, mano. Um Robocopzão de 30 centímetros. Pai, o bicho era muito irado. Era aquele de pilha, né? Que apertava o cinto. É, até, não, era, apertava o peito dele, ele falava, atirava, o bicho era. Era massa porque tinha a versãozinha pequena dele e tinha a grandona. A grande dele. Era massa. Ah, até doido ele. A grandona tinha umas quatro versões, se eu não me engano. É, eu comprei a que tinha uma nave ali, que era do Robocop 3. Tinha que apertar a cintura no peito dele pra brilhar o visor e ele falar as paradas, né? É, ele atirava também. Atirava com metralhadora zona. Foda demais, bicho. Foda. Mas se acabasse a pilha, a bateria, e aí? Ele tinha um parafuso na parte de trás que era uma bateriazinha daquelas de relógio. É. Eu não sabia, não. Por isso, se eu soubesse, não tinha jogado o meu fora. O cara, como é que é coisa de criança, né, velho? Porque o cara, meu pai chegou na loja, é, qual tu quer aí, pequeno ou grande? Aí o cara, pra que perguntar, né? É, o grande, tá? Ele queria te testar, mano, pra sair mais barato. Ver se o cara pegava o pequeno por engano. Outra parada também desse negócio de criança que eu vi recentemente, né? A gente tá na época do Dia das Crianças. Eu tava passando por uma loja de brinquedo, né? Aí a criança, ela escolhe um brinquedo, né? Sei lá, um carro de 30 conto. De 30 não, um carro de 100 reais, por exemplo. Aí o pai e a mãe fica deixando o menino andar pela loja pra ver se ele troca por um mais barato, né? É desse jeito. Aí eu tô olhando, ó, um pivete com um brinquedo assim, a mãe, olha esse baralho aqui. Tu não acha uma massa? Não? Baralho? É um baralho de 3,50, né? Aí o menino, rapaz, eu não sei. mas isso é doido. Brinquedo hoje em dia tá muito caro, macho. Puta que tu é doido, macho. Eu fui numa loja, passei em frente a uma loja de brinquedos, né? Aí o cara lembra com nostalgia, né? O cara é loja de brinquedos, o cara lá e tal. Aí eu vendo os bonecos do Batman ali, bicho, até bem feito, mano. Aí quando eu olhei pro preço, mano, R$199. Fala-me, Deus do céu, macho. Eu boneco. Isso é culpa tua, mano. Isso é culpa tua, mano. Culpa minha o quê, mano? É, mano, tu foi pra porra do cinema do Batman 5 vezes, mano. Fez o bicho ficar altamente famoso ali, a bilheteria, aí pronto. Ah, eu já matava uma, não? Aí o produto é do Batman tudinho. Só o cara que gasta mais de 100 reais em bilheteria do Batman pode pagar 200. É verdade. É a lógica do Manel. Eu quero que tu me explique por que que o Lego tá custando uns 300, 400 reais. 300 não, mas eu vi Lego esse final de semana de 999, mano. Vixe. Eu já vi mais ou menos de um preço desse daí também. Não era grande, não, viu? Porque o Lego, tu sabe que assim, uma nave vem a maior pai é 400 reais. É o bom mesmo que dá pra você começar a fazer as cores é 1.000 conto, mano. Mas como tu disse, mano, o Lego é um clássicozão, mano. Tu não rolou um negócio de clássico? Ué, é, mas clássico é comandos, mano. O Lego, 1.000 conto, mano. Melhor sabe mais fácil. Me dizer que mais clássico do que o Lego não existe, não, viu, meu filho? O Lego é. O Lego é do tempo das catatumbas. Da idade do PC aí, né? Do tempo dos dinossauros. E o Playmobil, mano. Playmobil já faliu, mano. Playmobil era a válvula de escape em relação ao dinheiro. Não, esse aqui, meu filho, é tão bonito. É. Metade do preço, é? O Playmobil é o chinês que deu certo. Mano. É o chinês que deu certo. Agora o Lego, mano, ali é demais, mano. Tu é doido, mano. É porra é essa, mano. O Lego é foda, viu? Gabo de plástico é aquele, mano, que esses bichos usam, velho. O Lego é tão clássico que fizeram até uma maquete comemorando tanto o Lego como o Minecraft. Fizeram uma parada lá muito massa. Eu lembro agora. A parada que eu vi do Lego foi uma torre do Sauron ali, que foi irada demais ali de Lego. Agora, Lego eu acho uma coisa interessante, mano, porque Lego na teoria era pros chineses estar falsificando esse bicho no quilo, né, mano? Porque é só plástico. Não é, velho? concurso não é, né, mano? E nem existe essas falsificações todas de lag, né, mano? Como é que pode, mano? Eu nunca vi uma falsificação de lag e tal. Coitado dos chineses. Então, pelo visto, eles respeitam o Lego, né? Pode ser. Respeitam o Lego. Deve ser por isso que o Lego custa tão caro, né, mano? Porque os chineses... É, mano. Porque não tem concorrente, não, mano. Porque se tu for ver, vamos dizer, tem uns bonecos e tal que tem a pintura chinesa, que é a maior mentira, então eles não conseguem fazer o formato direito e tal do personagem. Agora Lego, mas é só forma geométrica colorida, mano. Era pra esses bichos meter o pau a piratear, né? Curioso. Bicho, mano, é engraçado. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mano. Não tem nem graça mesmo, ó. Aí se lasca, mas como é que tu passou do jardim, mano? O cara, na verdade, eu também não tinha pensado que não existe Lego pirata. Oh, tá bem, mano. E os Bala também não pensou nisso. É massa essas falsificações chinesas, né, mano? Eu vi uma vez um Darth Vader, mano. O cara era totalmente igual o Darth Vader. Aí tinha assim. Tinha assim no encarte: Spaceman! Eu me lembro é que em uma época o primo do Joel, o pai desse bicho, era fã do... fã do Star Wars, né? Era na época que o Silvio Santos inventou de fazer a maratona do Star Wars e tal, exibir todos e tal. Aí o primo do Joel, não, meu pai é fãzaço ali do Star Wars, esse bicho vai comprar a coleção ali dos bonecos e tal. Eu pensava que era pra ele, né? Não é? Eu achei engraçado desse dia, velho, porque ele tava assim, aí, meu pai vai comprar os bonecos do Star Wars tudinho, velho. Aí eu, não, velho. Ele, velho. Aí quando o pai desse bicho comprou, velho, que a gente chegou lá, e aí, quando é que a gente vai brincar? Aí só o pai do Jackson Jr. chegando assim, aí, tu é doido, velho, vai pegar desses bichos nem a pau, velho. O pai do Jackson brincar, hein? Tá dando a risada, né? Imita aí, Mané, o pai do Jackson Jr., que tu sabe. É, ele proibindo os caras pegarem a coleta dele. E pedindo a gente de brincar com o boneco do Star Wars. Vai lá. Vocês não vão brincar no Star Wars, não. Vai, vai. Star Wars é só do... Qual é o nome dele? Edição de colecionador. O Star Wars é só do Jack Chan Jr. Você não doido, vão brincar, mano. Não. Não entendo, não. Os bonecos dele, mano. Sim, mas não é pra vocês brincar. O Jack Chan podia pegar, né? Ah, podia, era não, porra, mano. Não pegava, não, mano. Era só pra velha guarda, mano. Nem era ele só pegava. Só que brincava, mano. Tá bem isso. Era só o pai do Jackson Jr., mano, que podia pegar, tocar nos... Essa aí, mano. Vai lá. Fuleiragem é essa, mano. Vai lá, mano, faz aí a voz do pai do Jackson. Aparece fuleiragem. Vai lá. Eu comprei o Star Wars, mas vocês não vão brincar, não. É só meu. E o Darth Vader? Darth Vader é o mascote, vai ficar aqui em cima da mesa. Eu fiquei imaginando ele dizendo isso mesmo. Eu vou mandar o bicho em mim também, mas muitos anos de convivência. É doido. Fiquei imaginando ele com o boneco do Darth Vader idealizando. Alisando o boneco, olha o play. O Darth Vader é o mascote. Putaria. desse negócio, falar um pouquinho desse negócio de roupa, velho. Porque roupa, na época, o cara ficava puto, né? Quando o cara ganhava roupa, velho. É, roupa é mó paia, velho. Ah, mas roupa é horrível. Cueca, ele é, então é a desgraça, né? Cueca. A única roupa que eu lembro, velho, que eu tive uma... Ei, falando em cueca, eu vou contar a piada do Joãozinho sobre a cueca. Vai lá. É a piada do Joãozinho. A mãe dele foi lá e disse: puta que bosta, Joãozinho. Ué, meu filho, vai ali comprar. Que a mãe depressiva, né? Joãozinho, meu filho, vai comprar ali uma cuequinha pra você. Ah, meu filho, você tá sem cueca. É o quê, mãe? Comprar o quê? Cueca, meu filho. Vai lavar ali a mercearia. Era a mãe ou era a avó? Era a mãe, que a bicha era meio idosa. Aí, o Joãozinho era novo. O Joãozinho era bem pivetinho. A mãe dele teve ele com quantos anos? Uns 40 e pouco. Era adotado, Joãozinho. É. Provavelmente. É. Aí ele chegou aí. Joãozinho, vai comprar a sua cuequinha, vai, meu filho. Aí, é o quê, mãe? Comprar o quê? Cueca, meu filho, vai comprar. Aí ele... Dá o dinheiro aí, mãe. Aí ele foi lá, pegou o dinheiro, aí como é o nome mesmo? Cueca, né, cara? É, cueca, cueca, cueca, cueca. Ele saiu correndo, cueca, cueca. Aí quando chegou lá, ele se estabacou no chão. Vai! Como é o nome mesmo, que minha mãe tinha falado? Ah, era Eca. Ah, então é Eca, Eca, Eca, Eca, Eca. Ele saiu repetindo até a mercearezinha, aí chegou lá. Ô, seu Zé, me dê aí uma Eca. Que Eca, filho? Uma Eca. Ei, por favor, tem que comprar, tem que voltar de loja ligeiro pra rogar o Dotinha. Aí ele ah, se lascar, menino, não tem Eca aqui não, menino. Aí ele veio assim na vitrine aí, tava lá, né? Aí ele, ah, esse aqui, menino, ah, esse aqui, seu Zé. A Eca. Aí ele, não, menino, isso aí é cueca. Aí ele, ixi, é mesmo, esqueci o cu lá na esquina. É isso aí, Manel. Manel, tá repetindo. Eu achei interessante porque a mercearia aí na história do Manel vende cueca. Eu acho que o Valdeci das Trevas aqui vende o quê, mano? Vende até boba, se tu quiser, mano. É mesmo? Vende até bazuca. Então, aí a única recordação de roupa foda que eu me lembro de ter ganhado, mano, foi porque eu, no dia que eu pedi, mano, uma roupa que era fã ali do Ayrton Senna, né? Cara, ah, mas tu ganhou a aí, fantasia do Homem-Aranha, mano. Doido, mano. Eu pedi um macacão do Ayrton Senna pro meu pai. Aí ele, vixe, mano, tem que comprar um macacão do Ayrton Senna ali no dia das crianças. Aí ele, vixe, o Joel tem uma foto, ó, no quarto dele com esse macacão aí, ó. Na aí, sala, eu acho. Aí eu cheguei, vamos comprar, né? O macacão ali na mesbla ali e tal. Eita! Aí chegamos lá na mesbla e tinha lá o macacãozão aí. Tá ali, pai, não sei o que. Aí quando a gente chegou lá, aí. Negócio de macacãozão, parece que tu quer um macaco, viu? Aí. Aí dentro. Chegou lá e meu pai olhou pro preço, mano. Aí ele, puta que pariu, falando assim. Aí, vamos levar e tal, não sei o quê. Teu pai já pensando que ia se livrar do presente caro, né? Se eu não vou dar só uma roupa e tal. Pois é, né? Tem que ficar fazer um crediáriozão ali. Quase um ano pagando ali. Não. É por isso que até hoje tu ainda tem essa bicha, né? Aí. Ah, era foda ali, pô, era original, bicho. Puta, era foda demais. Mas aí não se enquadra bem com presente de roupa, né? E era quase um cosplay, né? Pois é. O pior que era, né, meu? Hoje em dia os pais compram ali roupa do Batman, não sei o quê. Roupa real mal feita, velho. 300, 200 conto, roupa real mal feita ali. É, isso é verdade. Na época ali o macacão ali do Ayrton Senna era foda, velho. Tu é doido? Bicho, era o ídolo. Bicho, tecidozão muito louco, mano, dele ali. Tu testou a parada à prova de incêndio também, não? Não, esse daí eu testei, não. Eu fico muito puto que eu me lembrei de uma coisa agora. Rapaz. Meu primo tinha o gato guerreiro do He-Man. Aí eu falei, rapaz, esse boneco é muito massa, doido. Meu irmão, aí eu perguntei, tio, comprou aonde? Ele comprou aonde? Aí eu não me lembro o nome da loja. Ela, vai lá, sua mãe vai levar lá, vai comprar semana que vem. Aí eu, beleza, o gato guerreiro tava em promoção, que vinha com o He-Man. Eita, pô. Maluco, eu preciso desse boneco, eu preciso. Aí eu fui esperando, esperei uma semana, roendo as unhas, já tava comendo os dedos, chegou no dia. Aí eu, beleza, hoje, eu, mãe, vamos lá. Não, deixa que eu vou lá comprar pra você, que eu já sei qual é. Pois vá, meu. Deixa comigo, né? Deixa comigo. É, mas tu caiu no golpe do deixa comigo, mano. Aí ela foi, eu fiquei lá. Pro lado pro outro, andando. Rapaz, meu gato guerreiro, vamos rir bem junto. O gato guerreiro. Aí foi, passou tempo, tava escurecendo, ela voltou. Aí eu, meu irmão, que demora é essa? Aí chegou, aí veio com a cara minha triste, eu, puta que pariu, meu irmão, não faça negócio desse comigo, não. Não faça isso, não, você me teve. Aí, você me teve, aí chegou. Meu filho, eu tava percebendo que você tava com pouca roupa. E eu, mãe. É porque acabou, o menino lá chegou e levou o último. Não! Comprei 3 cuecas e essa camisa aqui pra você na volta. Eu não preciso disso! Eu preciso do gato guerreiro! Até hoje eu nunca mais me esqueci. Eu falei, mãe, a senhora lembra daquele dia? Ela disse, eu lembro. Eu me atrasei porque eu fui tomar sorvete. É, tu sabe que é por isso que muita gente até hoje dá de presente pra mãe só utensílio doméstico, querendo se vingar, né, desse tipo de situação. O cara passa a infância no dia das crianças, aniversário, recebendo presente. Aí quando o cara fica adulto, pra equilibrar a balança, dá só liquidificador, máquina de lavar roupa pra mãe. Então acho que o meu pai, com a raiva da minha avó, continuou pra minha mãe. Quando foi aniversário de 25 anos, deu um avental. Olha aí, aí sim. Aí ele ainda disse, não, é pra você não se sujar no meu almoço. Ah, eu acho que é por isso, mano. Agora, agora caiu a ficha ali, velho. Porque depois desse dia aí do macacão do Ayrton Senna, meu pai nunca mais deixou ir com ele comprar alguma coisa ali de presente. Vai ficar aí! Não, pô, volta bem ali pra escolher. Não, mas fica aí, mano. Vou ter que tirar um dinheiro no banco, não sei o quê. Um sujeito sábio, né, teu pai? Pois é, né? Okay, mano. Aí aparece bicho na comédia, mano. O cara foi invadir a vila deles lá, ó. Aí ele saiu, que ele é da polícia, ele saiu com 3-8 lá de trás, aí ele largou o tiro lá de trás, ó. Aí a mãe dele pediu, ele atira pra cima, ele atira pra frente. Aí eu caí, eu vou atirar pra cima o quê? Eu vou atirar no rumo dele. Sério? Eu lembro das pesas ali que eu levava, velho. Acho que teve um dia que... Esse eu me lembro, com certeza ali, véio. No dia que meu pai me deu uma lapada, velho, com um alicate... Caralho, ele tá pra matar o menino, ó. Mas é sério? Eu já vi muito instrumento de espancamento, viu, doido? Mas o alicate é classe executiva, viu? É, porque ele tem uma caixa de ferramentas, velho. Ele gosta de bater nos filhos, né? Quando tem alguma coisa quebrada, ele vai lá e ele mesmo conserta, né, as coisas de casa ali. Aí eu tava fazendo não sei o que, mano. Ele chegou assim, sai daqui, mano. Pegou ali. Sai daqui, cara. O menino perto do bolo, ó. Pegou o alicatezão e bom. Com teus peitos, hein, Tarinha? Não, ele ainda ficou mexendo no alicate, abrindo e fechando. Eu só... Ficou o nome bosta dos peitos. É. É, e essa cicatriz que tu tem, tu dizendo que era do tempo do exército, né? Putaria, mano. Acho que tu é doido, essa época o cara era pequeno, mano. O cara era... Tu é doido, o cara era o cão demais, velho. O cara deixava os pais do cara louco, velho. É porque era uma época que ainda não tinha videogame, né? Pro cara se divertir ficando parado. Porque hoje em dia o cara não pode bater na criança, não sei o quê, que tem que levar no psicólogo. E... É, mas isso aí é dois exemplos clássicos que eu tenho, ó, mano. Uma criança que foi educada apanhando, né? Pois uma criança que nunca apanhou, mano, que é o caso do Manel, mano. Aí o cara vê, né, mano? A diferença, né? Aí o cara vê que o futuro das crianças tá condenado, né, mano? Não, mas eu já levei só uns tapas, tipo, sai daqui, né? É, foi porra, mano. Tá aí, mano, o cara que nunca apanhou na vida foi o Manel, mano. Não, apanhar mesmo que eu apanhei mesmo, não, porque minha mãe é contra a violência, sempre foi, mas dá só umas mãozadinhas, entendeu? Né? Assim, pera no braço do menino, sabe? Quando tá teimando, aí dá só aquela mãozada no braço pra sacretar, entendeu? Aí, isso aí, mas não... já o pai do Joel, né? Na base do alicate, né? Você não é meu filho! Pá! Eu já levei muita mãozada ali na boca ali da minha mãe, velho. Mãozada na boca ali é uma parada. Clássica. É, é clássica. Clássica. É clássica e ao mesmo tempo, mano, é humilhante ali pro cara, velho. É verdade. Porque o cara pode tacar um tapa em qualquer lugar, né? No braço e tal, não sei o quê. É porque tu falava palavrinha. É quando o cara leva um na boca, velho. O cara é sempre humilhado. Engraçado, né? O cara não é educado, só falava palavrão. Xingando todo mundo. É, caralho, filha da puta. A mãe do cara dá uma mãozada, né? Agora, falando em P, que o Joel disse aí, eu lembrei de uma coisa agora também. Ave Maria, meu pai, eu tenho 1,91m, né? Meu pai tem 1,94m. Só que quando ele era grande, já eu não era. Aí eu voltando do colégio no carro, aí ele sempre parava na lojinha Três Irmãos pra conversar com o amigo dele. Aí eu lá ficava no sol quente depois da aula, pai, eu tô com fome. Era aí, eu tô com fome, pai, quero ir pra casa. Peraí, eu tô conversando com o seu Manel. Pode me dar R$5, pai, pra tomar uma água. Aí pronto, vai, me deu 10 e nem percebeu, né? Aí, beleza, eu tô perto da mercearia, eu vou almoçar. Não vou comer em casa não, vou almoçar. Aí eu comprei 3 fandangos, comprei biscoito, refrigerante, foi o tempo de comer tudo e a gente ir pro carro. E ele nem perguntou pelo troco, nem uns 10 reais. Eu, beleza. Já com a barriga cheia, olhando pra janela do carro, voltando pra casa. Vidão, cheguei, né? Ouro, já tava só pra dormir. Aí. Mais feliz do que pinta e manga pôde, né? Mas. Cheguei em casa e minha mãe, pronto, o almoço tá pronto. Alisson, vai almoçar. Minha mãe é muito rígida em relação ao almoço na época. Que tinha que almoçar tal, porque completo, almoço, blá, blá, aquelas coisas todas. Vai almoçar, Alisson, precisa, blá, blá, blá. Aí, beleza. Não, eu tô sem fome, mano. Não, você vai almoçar, que eu fiz esse almoço pra vocês. Não, mas eu não tô com fome, não, mãe. Não é possível. Você comeu de manhã e agora que é meu dia e meia, você diz que não tá com fome. Que negócio é esse? William, você deu dinheiro pra esse menino? Não, rapaz, deu não. Aí ele parou. Aí eu pensei, puta que pariu, vai tá pensando. Gente, aí nessas horas é foda. Que ele deu aquela parada, né? Ai, que o maluco do dele. Aí eu comecei a me afastar. Aqui em casa é um sítio, fui me afastando. Aí eu dei dinheiro pra você, aliás, foi mais de R$5. Cadê o troco? Você comprou o quê? Não, pai, eu não comprei nada, não. E o dinheiro voou no carro. Aí ele, é um mentiroso! Você é um mentiroso! Aí eu, vale, meu pai, até não vou correr, vai vir me pegar. Tirou o cinturãozão de couro. Eu vou correr, otário. Foi chinelada. Aí eu pensei, não, o véio é grande, mas é lento. Eu vou correr mais rápido que ele. Eu vou ficar dando voltas e voltas aqui no sítio e não vai me pegar, não. Eu dei umas 10 voltas em casa. Aí ele parou e disse, uma hora você vai entrar. Aí eu falei, eu não entro, não. Eu era safado. se eu vou ficar aqui fora, vou morar nas plantas. Aí eu fui chegando assim, umas 2-3 horas, eu fui voltando. Isso sempre acontece, é clássico, né, cara? Isso aí. O cara diz, pô, vou ficar aqui do lado de fora, hein? O pai do cara, pô, fica aí. Aí o cara vai dar o tempo, aí o cara vai se aproximando da porta. Foi justamente a ação toda, foi na porta. Eu entrando, já no silêncio, né? Todo mundo já dormindo. Aí eu fui entrando na porta de madeira. Eu não olhei pra esquerda nem pra direita. Eu fui entrando direto na sala. Eu vim descendo, de repente, eu escutei aquele deslocamento de ar. Descendo um cinto de couro de cima pra baixo. Pá! Ai! Vem cá, que trancou a porta da sala. Agora você não foge. Rapaz, mas eu levei esse tronzada. No próximo, passou uma semana depois. Aí ele ficou conversando com seu Manel de novo lá no centro. Ah, esperando. Você tá com sede, meu filho? Não, pai, pode conversar à vontade aqui. Fique à vontade, eu tô sem fome. Aguenta até amanhã, né? É doido. É, mas o pai do Bala aí era um cara paciente, né? Esperou 3 horas só na tocaia, mano. Não, eu já apanhei de cinto também, é foda mesmo. É demais. Agora eu achei putaria, mano. Um dia que eu tava, meu primo, o Jackson Jr., ele morava vizinho aqui em casa, né? A minha casa. A gente ficava brincando e tal. Eu vi um dia, velho, que esse bicho fez uma putaria zona. Parece que ele tinha deixado. Putaria zona. Deixado ali o gás da cozinha ligado, alguma coisa. Acabou com o gás ali da cozinha do pai. Ali. O pai teve. Copinha no bom, né? Os caras brincando com gás. Tava tentando explodir a casa, né, pai? É, mas putaria foi um dia que ele. E é um cara corajoso, né? Porque ele podia mexer no gás de qualquer um e foi mexer logo no teu pai, que era um cara manso, né? Não, foi no pai dele isso aí. Ah. Aí, eu achei putaria também no dia, velho. Isso aí foi putaria, velho. A mãe dele pediu pra ele olhar se o gás estava ligado, né? Porque tem a chavezinha que aí o cara liga. É irresponsável, viu, doido? Mandar a criança. É, isso aí grande, isso aí grande. O gás. Isso aí grande já. Ah. E aí tava escuro, esse bicho pegou um isqueiro e acendeu ali perto pra poder olhar se tava aceso ou tava. Maluco! É, mas se eu te disser que a melhor técnica pra ver se o gás tá vazando ou não é com o fósforo. Oh, é a melhor, sabão, louco! Da onde? Não, mas esse sabão é duvidoso, mano. Sabão aí eu uso não? Aqui em casa, o quê? Uso fósforozão, né? Aí, tá. É, mano. Eu vivo minha vida perigosamente. Vou acender o fósforo se explodir. Porque tá vazando. Não, mas não explode não, mano. Tá doido. Tu viu que depois que eles fizeram o seguro aí da casa, mano, eles não tão mais vendo nada, né? É, vai com sabão mesmo ali, que o Bala disse. Não, pois é, mas com sabão, esse sabão aí é duvidoso, mano. Porque o cara não, bota pode? Ali, o sabão, o cara bota ali, macho, aí pode ser que esteja vazando e não saia aquela bolinha daí, né? O cara não vê direito. Aí sai uma merda, aí não vaza, ou vazando e não sai nada, entendeu? Não faz bolinha nem nada. Aí com o fósforo não tem escapatória, mano. O cara bota, quando, se ele estiver vazando, ele só vai sugar aquele gásinho que tá ali, entendeu? Só vai... Aí pronto, é porque tá vazando. Vai, entendeu? Sugar o fogo do coisa pra dentro? Não, ele vai botar o... Ele vai consumir só o fogo, ele vai... Caralho, mano, eu não acredito que tu faz essas coisas não, doido. Ele vai consumir só aquele gás que tá ali fora, mano. Vai. Aí, vixi, então tá vazando, entendeu? Tá maluco, mano. Tu é doido, mano. O mané é louco, doido. É quando sério. Quando eu chegar aqui em casa, mãe, esconde o gás. Eu achei putaria. Sou eu que troco o gás aqui em casa, mano. Eita, eu achei putaria porque o pai do Jackson Jr. ficou brigando com ele, né? Ah, o gás, pai, tola, não sei o quê. É, dizendo que o Manel que me ensinou. Pai, tola. E aí eu entrei no quarto, aí meu pai tava olhando pela janela morrendo de achar. Morrendo de achar graça do pai dele. É, o gás, não sei o que. Pai do Jackson Jr. pegou ali. Foi o Abel que me ensinou. Pai do Jackson Jr. pegou uma toalha molhada. Agora eu vou te lapiar, seu bairro. Saiu correndo aí com meu pai achando mais graça aí. Até que a família do João aí é só os carinhosos, né, mano? Toalha molhada, mano. É, mas toalha molhada. Toalha molhada dói, mas tá doido, mano. Deixa eu te dar uma chulipa de toalha molhada pra ver se tu não... Não, é o que eu tô dizendo, mas é só as técnicas de tortura infantil apurada, mas aí, mano... Apurada, rapaz. Acho que ele jogou a toalha, mano. A toalha parecia as correntes do Kratos, mano, do Goiô. Cara! Jogou assim a bicha, mas a bicha enrolou no pescoço do meu primo, aí. Pá, bicha! Ficou só um vergão vermelho, velho. Toalha é um chicote, já bem feio. Ficou só um vergãozão vermelho do pescoço dele, né? É, baitola, não sei o que. É uma gritaria, né? Tá. Mataram o Pialei, né? Falar em gritaria, eu acho engraçado demais esse tipo de criação, mas o filho gritando com o pai, gritando né? Ou o filho gritando com o pai gritando com o filho, é uma putaria grande. Aqui em casa nunca teve disso, mano. Aí teve uma vez que eu tava. Eu conheci um doido, mano. A gente começou, a gente estudava junto e tal, desde pivete. Aí quando eu fui lá na casa dele, né? É o Chico, é bom jogar, é verdade, mano. Bom jogar e tal, não sei o quê. Bom jogar videogame. Aí ele. Menino! Quer almoçar? Vai comer? Não, não vai agora não! Eu peço um grito, são doideira, mas eu tô meu susto, mas a cozinha era assim do lado, né, entendeu? Aí eu falo, meu Deus, que isso? Aí ela, menino, vem agora, e plantar quentinho, tá com a chica de cama, quer agora não! Porque aí dá uma voadora na mãe dele. Pau, Deus, mano. Eu achei que correu outro mundo, mano. Carino, Olola, Minimatoi. Rapaz, eu lembrei do seguinte agora. Me passou na cabeça aqui de repente uma safadeza que eu fazia quando era moleque. Rapaz, o foguete era grande, era nível policial, presidiário. E eu tinha o meu Master. Começou no meu Master System. Eita! Aí eu tinha, na memória tinha Alex Kidd, né, que eu nunca zerava na época, era pivete, né? Eu acho que a maioria das crianças nunca zerou aquela porra na época, só quando virou adulto. Alex Kidd ali era fodão. Tu é doido, chegava na parte ali do castelo, você pula 3 ou 4 vezes num código lá sinistro lá que o jogo diz, se tu errar, joga pro começo do jogo, ah, pra puta que pariu. Aí eu lá... Com o meu Master System, aluguei. O meu pai, quer dizer, comprou pra mim o Tartaruga Ninja. O Master System. Aí eu, beleza, né? Joguei ele, zerei ele todinho. Quando eu fui alugar uma fita, meu pai não queria comprar outra, não. Meu pai era garoto. Eu aluguei uma fita, aluguei um que era de 2, que era eu e minha irmã pra gente jogar. Que eram uns bonequinhos, um amarelo e um vermelho. Aí eu vi xixi. O Battle Toads, hein? Não, não era não. Antes fosse. É o Double Dragon? Double Dragon. Eram os dois bonequinhos patrulheiros com as armas na mão, com os óculos pretos. Cheio ao contra, então. Depois eu encontro aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. Aí eu achava esse jogo muito massa, né? Jogava de 2, né? Porque não, tem que ser de 2, né? Tem que ser de 2, porque é massa. Tal. Aí eu... Aqui em casa tinha essa parede também. Em todo jogo que o cara ia comprar, tinha que ser de 2, por os dois jogar. Aí eu e meu irmão. Dá pra ir de 2, né? O cara perguntava logo, né? Dá pra ir de 2. Aí eu, o Tartaruga eu tinha zerado, né? Ninguém, o pessoal tava com um saco mais pra jogar. E eu vi que o Tartaruga Ninja tinha caído várias vezes no chão. E tava começando a se abrir o plástico. Opa, eu vou cutucar aqui. Quando é menino, o cara tem aquela curiosidade, né? Vou abrir a fita. Tem um plásticozão, vixe, quebrou. Não, tinha um chipzinho verde dentro. Rapaz, isso aqui é o jogo. Aí eu olhei pra... Eu olhei pro jogo dos bonequinhos com óculos escuros, com as armas. Ué, eu vou tacar no chão também. Aí se abre. Taquei umas 3, 4 vezes e começou a abrir. Opa, tem um bichinho verde aqui dentro também. Aí eu troquei o tartaruga com um jogo de tiro. Aí eu ali no dia de entregar, segunda-feira, né? Meu pai de carro, vamos entregar, devolver aqui. Eu gelado, né? Eu tô comentando um ato de como se tô sendo um meliante. Vagabundagem, né? Vagabundagem, eu vou passando mal ali gelado. Meu pai comigo lá, bora rapaz, quer sair do carro não? Estaria, não, eu vou ficar aqui, pai. Estaria o menino morrendo de medo. É, eu tava gelado. Bora, rapaz, entregar essa fita. Tá com medo de quê? Não, pois vamos. É, você preso na cabeça do cara. Aí o cara botou o código lá, né? Um código lá, 1565. Lá no FCJ. Eita, diabo. É o novo. É, eu pensei que ele ia falar JCG. O César. Aí eu devolvi a fita e ele dá uma beleza, pronto, tchau. Aí eu falei, é só isso? Pronto? Aí ele disse, pronto. Eu, graças a Deus. Eu voltei pra casa jogando infinitamente. Quando foi pro Super Nintendo, foi a mesma coisa. A minha fita do Mario, eu zerei ela toda. Quando eu aluguei Tartaruga Ninja, eu troquei o chip. Aí era na mesma na FCJ. Aí passou uns 3 dias, aí ligaram lá pra casa, né? Eu fazia parte da quadrilha do... Do babau, né? É quadrilho. Ligaram lá pra casa e... Rapaz, tem alguma coisa errada aqui, seu William. Pronto, você é preso. Pronto, a casa caiu. Aí, ó, eu... A última pessoa que alugou antes da pessoa que alugou aqui foi o senhor. E a fita está totalmente errada aqui e tal e tudo. Minha... Aí foi, o pai foi. Não, mas não foi meu filho. Filho, aí fui lá também, não, mas não fiz nada não, eu joguei esse jogo aí, tava esse jogo aí dentro, aí ficou por isso. Aí depois eu pensei, rapaz, eu vou ter que mudar de locadora. Os caras estão começando a ficar espertos, né? O cara pensando que ele diz, não, eu acho que é bom parar de fazer isso, aí não, vai mudar de locadora, ó. Aí eu continuei por umas duas, três, aí depois eu perdi a vontade de fazer no firmar. Putaria, velho, que a galera que disse que fazia essa putaria de troca de chip, né? Sempre fazia ali com tartaruga, né, velho? Que diabo era isso, velho? É, eu acho que deve ser por isso que as fitas das tartarugas ninja estão extintas, né, hoje em dia. Porque ninguém sabe que é a capa real, né? Sabe que é a capa real. Mas os tartarugazão ali são os mais massos, né? Por isso que a galera dá maior valor. A época ali do filme, a Tartaruga Ninja 2, né? Era uma febre muito grande, mano. Ali era, viu? E o filmezão é escrotão, né? Esse cara, vou ver hoje. Qual o 2, mano? O do Viagem no Tempo, é? Não, esse aí é o 3, é o Segredo de Uzi, o 2. Vixe, mas se eu disser que eu acho que eu só me lembro vagamente do Tartaruga 1 e desse no Viagem do Tempo, mano. Do Viagem no... dois. É que o 1 eles derrotam o... Como é aquele Shredder, né? Que eu esqueci o nome dele. O chefão lá. Aí o começo do 2 ele se levanta e vai de novo. Destruidor, pronto. Mano. Destruidor. Destruidor, mano. Shredder? Aí o nome dele. Eu joguei tanto tartaruga em casa que eu lembrei. Troquei a full chip. Esse lance de troca de chip eu nunca fiz, não. Falando de Tartaruga Ninja, mano, lembrei daquelas massinhas de modelar ali das Tartaruga Ninja. Do shampoo? Ah, o shampoo eu tinha, o shampoo era massa. Eu não sei se era o shampoo, mas tinha um brinquedo que era as massinhas das tartarugas, aí vinha tipo um moldezinho. Ah, mano, caralho, bicho. Era foda demais. Puta, não, isso eu não lembro não, dude. Era, mas era tipo uma forminha, mano, que você enchia a massinha, né? Aí fechava com a outra forma. É, velho. Aí virava um bonecozinho, né? É, das tartarugas. Caraca, bicho, isso era muito massa, velho. É, foda demais essa ideia. Eu acho, eu tô com uma lembrança vaga, mas não tô lembrando. É, eu acho de massa, eu não lembro não desse aí que vocês estão falando, mas eu já, na, quando eu era pivete, eu comprei... Que é pra, não tem esses camelô que passa comprando, vendendo brinquedo, né? Galego, o velho do saco. Naqueles jogos de brinquedo. Não, mas aí eu uma vez comprei um conjunto, eu comprei um conjunto de negócio de gesso, doido. Como é? Uma porrada de forma de gesso. Ah, isso aí, eu acho que toda criança passou por isso aí. Aí eu fazia uma porrada de coisa de gesso, ó, mano. Era os, cara, os kitzinhos de gesso, né? Os kits, né? Eu vim vender tinha uma pastinha com uma porrada de forma. É, isso aí mesmo. Você virou artesão, foi tu? Aí eu ficava... Não dava maior valor ficar criando essas bostas. Tinha um peixe. Botava no sol pra criar e tal. Ou pra criar não, pra secar. E depois desformava os bichinhos aí. Bicho, era natural, né? Tudo. Aí depois tacava no chão, é uma comédia. Eu ia dizer, massa, as tartarugas ali fizeram, os caras for ver, fizeram parte ali demais, mano, da infância do cara, velho. Eu lembro que quando eu tomei o banho de shampoo das tartarugas pela primeira vez, isso é verdade, falando sério. Eu pensei assim, meu irmão, eu tô ficando verde. Aí eu passei uma semana me sentindo verde, aí eu... Olhei pro espelho depois e não tava, não. Tinha um brinquedo também das tartarugas ninja, né? Que era uma pizza. Aí tinha uma ratoeira, assim. Era tipo uma armadilha. Abaixo do espelho. Ué, tem espelho falar isso, meu Deus. Aí tinha tipo um jogozinho de pergunta e resposta. Aí quem errasse tinha que apertar um botão que tinha no meio da pizza, né? Pra simular que o cara tava pegando a pizza. Aí o cara ia apertando. Aí quem perdesse, a ratoeira disparava de uma vez, velho. Bá, na mão do cara. Esse negócio de ratoeira aí eu nunca vi, não. Nunca vi isso, mano. Eu me lembro desse brinquedozinho das tartarugas ninja, velho. Um negócio que eu me lembro das tartarugas que eu ganhei, mano, que eu fiquei alucinado, foi o boneco do Michelangelo. Aí, eu ganhei esse Michelangelo bicho, mais massa, né, mano? É todo, mais mundo massa. Achava... Ah, todo mundo dava maior valor no Michelangelo, né? Da merda, mas esse bicho aí, o boneco era até bem feito, pelo que eu me lembro. O bicho vinha com dois num tchacuzão, mano. Me lembro que eu endoidei, ó, mano. Quando eu ganhei esse bicho, levava pra todo canto. Michelangelo era putaria, porque esse bicho era o comédia da equipe, né? O bicho vivia era fazendo putaria ali. Era o comédia, Leonardo era o capitão, entre aspas. Sempre era o que tomava a frente. O Donatello era o mais esperto e o Rafael era esquentado. Lembro que eu gostava do Donatello ali, Donatellozão, isso é massa. Agora o dublador do Donatello era massa no brasileiro. E o desenhozão clássico, né, mas tartaruga ali. Eu me lembro que eu só comecei a passar a gostar de comer pizza, mano, por causa das tartarugas, né? Foi o marketizão, ela... né? Vi ela comendo aquelas pizzazonas, mano, das tartarugas. Até hoje, mano, eu como pizza. É, pizza das tartarugas. É, daria, viu, meu? Cara, até hoje, pizza das tartarugas, mano? Tua noiva não estranha, não, mano. Tu comeu uma pizza assim, pizza das tartarugas. Sei que ela fica olhando pra minha cara. Às vezes ela para e fica olhando pra minha cara. Aqui pizza das tartarugas, mano. Onde é que tem isso? É, mas as tartarugas não gostam de pizza, mano. Só com. Ah, sim. Certo. Agora não, beleza. O cara frescava, pizza das tartarugas. Ah, certo. Não, beleza. Eu achei que era uma marca, ó. Da pizza das tartarugas, ó. É verdade. Pensou que era pizza de tartaruga. Foi, mano. Não, isso é mesmo. Achei que era tipo uma. Não é pizzaria, né? Das tartarugas, entendeu? Porra, é essa? Até eu queria também, se tivesse. Se bem que ficaria interessante, hein? Pizza das tartarugas. É, mas. É verdade. De que negóciozão de marketing. Eu e o Neto tava comentando aí um dia desse que a gente tava precisando de um patrocinador de pizza, né? O cara quiser montar um negócio aí. Pizza das tartarugas. Tu sabe que já tem a farmácia Super Saiyajin, né? Ô, putaria. O céu resplandece ao meu redor. Mas o Bara falou desse negócio de almoço, mano. Lembrei, foi no dia que eu tava... Minha mãe tava conversando com as amigas dela, né? Com as minhas tias também. Aí eu cheguei assim, aí... Mãe, tô com fome, Minha barriga tá doendo. Minha mãe ali... Peraí, menina. Assim, né? Aí eu cheguei de novo. Mãe, tô com fome, vamos pra casa. Tô morrendo de fome. Aí... Peraí, menina. Aí eu de novo, né? Ah, tô com fome, não sei o que. Pô, bora pra casa. Chegou aqui em casa, minha mãe trancou as portas aí. Pô, agora tá a comer pepa. Trancou as portas pro cara não poder fugir, né? É, e foi putaria que isso aconteceu com o meu irmão também. Tá com pepê, ó, cara. Eu achei putaria, velho, porque no dia que aconteceu com meu irmão, que ele chegou, tô com fome, não sei o quê. Tô só... Eu fiquei olhando, vixe, velho, achando bom, né? Cara, veio da desgraça do outro ali, do irmão, achando só a barça, e meu irmão ali, quando chegou, minha mãe meteu a pena nele, eu fiquei só achando graça ali no quarto ali. Aí ela escutou, mas aí disse, tô vindo também, é? Foi tudo. O cara não escapou de jeito nenhum. Comeu de tabela. Putaria. Não, até esse negócio de rir do outro. Apanhando ninguém não era muito de apanhar aqui, né? Então só ria um do outro quando recebia uma resposta só lá no meio da tela, tá entendendo assim? Aí dava vontade de rir. Porque o cara ficava na merda ali, né? É bem isso, velho. Mas vocês já ficaram ajoelhados no caroço de milho? Vixe, mano. Teve uma vez que eu fiquei numa parada dessa, mano. Não sei de onde foi que minha mãe tirou essa ideia, mano. Pois é, isso é coisa de gente antiga. Me deixaram nos caroços de feijão. Eu fiquei perturbando de manhã, eu fiquei quebrando as corra-louças, correndo com o meu Black Kamen Rider RX nas paredes. Passei na louça, derrubou, pá, quebrou três louças. Ah, não fui eu não, foi o Black Kamen Rider. Aí ela, você vai ficar no caroço do feijão. Aí eu não entendi nada, né? Aí essa do Kamen Rider nunca colou, né, mano? Todo o cara tentava botar a culpa dele, ninguém acreditava. Porque o pai do cara devia assistir, né, mano? Ou dizendo que é o Kamen Rider, o cara assim, né? Abriu o pacote do feijão e foi botar no chão. Que porra é essa? Será que ela tá ficando velha? Eu fui frascar. Mas tá caindo no chão, mãe. Não é no prato, não. Mas é aqui no chão mesmo. Eu me lembro como se fosse agora, rapaz. Bora! Bora o quê, mãe? Bora! Bora o quê, mãe? Se ajoelhe! Não, mãe, pelo amor de Deus. Bora se ajoelhar, rapaz. Você vai deixar de safadeza e ser vergonha. Você vai se ajoelhar no milho. No feijão. E você vai pedir perdão a Deus. Aí eu fiquei no caroço do feijão. Passou uns 10 segundos, beleza. Ah, tá susto aqui, tá tranquilo. Passou um minuto. Meu Deus, doido. Mas dói muito. Aí passou 2-5 minutos. Mãe, tá me tirando daqui, mãe. Aí ela foi, ó, você fizer isso de novo, você já sabe o que, é que vai acontecer. Ah, não, mas não se preocupe, não. Aí toda putaria que eu ia fazer, eu ficava fora quando quebrava e dizia que era o cachorro. Não, foi o cachorro, ela não viu, né? Desse negócio de comida, mano. Me lembro que do dia que eu tomei um banho de manteiga ali, que tu é doido, bicho. Minha mãe dizendo, me contando que quando eu era pequeno, devia ter uns 3, 4 anos, ela saiu pra comprar não sei o que e me deixou lá, né? Eu tava brincando de boneco lá, ela, eu acho que ele vai ficar aí brincando de boneco, não vai fazer nada. Aí eu sei. Não, duvidas da capacidade de Joel, é? Aí me deixou lá, né, e tal, aí eu fiquei lá brincando. Aí ela disse que eu não sei como consegui subir na rede e tal, aí fui subindo, aí escalando ali pelos móveis ali, cheguei na cozinha, aí peguei a lata de manteiga, que era o que eu consegui alcançar. Aí comecei a passar nos braços, passar nas pernas ali, passar no cabelo ali. achando só a massa, né? Porque ia ser uma manteigada, ó, é isso aí. Aí minha mãe dizendo que era aqueles potezão de primor, mano, de 500 gramas ali. O cara gastou todinho, mano. Uma manteiga. Não é uma doença não, mas tu com essa daí. Um dia você chegou em casa e tava lá, lá eu, cheio de manteiga no corpo. Eu disse que tentava me levantar e eu caía no chão. Ei, mano, mas menino tem essas putarias, né? Que o cara jura que o pivete tá fazendo uma coisa, vira o olho, volta e o cara tá fazendo uma putaria, né? Pois é, mano. Eu me lembro, mano, tem uma colega minha de trabalho que ela disse uma parada dessa. Ela tava em casa, né, com a filha dela. Aí a menina tava na sala normal, né, na mesa de estar, desenhando, assim. Ela, vixe, vai dar tempo de eu ir só aqui no mercado comprar não sei o que, eu volto, né? Ela disse que foi uma coisa de 10 minutos, mas dizer que quando ela voltou, mas a menina tava riscando os documentos do pai dela tudinho, mano. Caralho. Isso é invocado demais, né, mano? A criança parece que sabe, aí vai só pra escrotizar, mano. Agora é a hora, né? Agora. É, putaria. Essa é uma queda zona que eu levei cruel, mano, quando eu abri 10, ó. É. Mano, eu tava onde, mano? Eu tava no meu berço, mano. Aí a minha mãe contou, né? Quando a pivete mesmo, bebê. Aí ela foi me dar um remédio, ó. Remédio que eu dava maior valor. Cardenal. Aí o diabo do remédio tava lá e tal. Aí ela parou, mas na minha frente, com o remédio, segurando o remédio. Ah, peraí, só te interromper um pouquinho, mano, que tem essa putaria de remédio, mano. Esse negócio do AS, que o AS era docinho, mano. O cara ficava com a massa. Era gostoso. Não sei, só sei que eu tava um remédiozão lá e ela segurando o remédio, parou pra conversar, ou sei lá o que diabo era, e ficou segurando a colher com o remédio, ou é aqueles potinhos, né, que tem, aquela dosagem, na minha frente, ó. Aí eu fiquei, né, levantando assim, tentando alcançar, né, com a boca assim, o negócio, né, botando o corpo pra frente pra alcançar o remédio, ó. Aí quando ele desespera, o menino passa direto pro chão. Mano. Eu dei um 180 assim, mano, na grade. Miau. Aí passei reto, mano, com a testa pro chão, mano. Pá, mano. Então tá explicado, cabeça, né? Tá explicado. Passei, mano. Caí, tá doido, mas com aquela zona escrota, tudo doido, mano. É putaria, né, mano? Porque quando o cara leva uma queda zona escrota dessa, né? Porque o cara é criança, que o cara não chora de imediato, né? O cara leva a queda, bó, aí o cara fica lá. Ai, que meu choque. Deus, foi o que aconteceu? O cara fica assim. Que afeta o cérebro, mano. Afeta o cérebro. O cara só primeiro. Começa a chorar, mano. Isso eu já percebi. O cara só começa a chorar quando a mãe vem ali. Não, e pega o cara. É. Por ele tá sujo. Você vê alguém pra adular ele. Esse negócio de acidente, mano. Me lembra ali no dia que eu levei um choque na geladeira, velho. Puta que pariu. A geladeira aqui de casa era aquelas que tinham um trinco de metal, né? Antigona. Aí... A vapor, né? É. Tinha que botar um paninho no trinco, né? Exatamente. E o trinco ali enferrujando, velho, e ficava tudo choque. Ela é um choque só na geladeira também, já. É putaria, minha mãe dizendo que a gente tava aqui na cozinha. Aí de repente, eu tava fazendo sei o quê, brincando, sei lá o quê. Aí de repente ela escuta só aquele. Como é, mano? Escuta o já bem. Só aquele. O cara tentando falar e não consegue, né? Eu disse que eu fiquei pregado na geladeira. Aí ela veio com um cabuzão de vassoura e teve que empurrar meu corpo pra trás ali. Foi uma putaria muito grande. É, pelo menos foi inteligente, né? Não fez o efeito Chaves. Pois é. Sua mãe é sábia, né? Se garantiu. A putaria ainda foi o Jack Chan Jr. Que ele tava brincando, mano. Ele tava brincando perto de uma tomada, mas menina é foda, né, mano? O cara vai botar o dedo na tomada, mano. Ele começou a levar o choque. É o Tarzão. Desliga geral! Lá e vem. Lá e veio o pai do Jack Chan Jr., né? Correndo ali da sala. Já é isso, menino! Pegou a vassoura e foi tacar no braço dele, né? Pra tirar. Aí ele errou e tacou na cabeça. Faz ideia da sua importância. Você está só começando a descobrir o seu poder. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Com os nossos poderes, nós dois seremos capazes de pôr um fim nesse conflito destruidor e restaurar a ordem da galáxia. Eu nunca me unirei a você. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você quem matou ele. Não. Jack Chan Jr., eu sou seu pai. Que dedo. Que você, cara. Hasta la vista, baby.